Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Marquinho. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo, e você? Ah, tava comentando aí em off como aqui tá um gelo. Aqui não tá, não. Se gelar, pois é, e o Rogério tá me contando que aí tá numa boa, não, né? Nem chovendo aí? Nada. Aqui tá chovendo e um gelo, querido. Mas é isso aí. Tamo pronto aí, ele. O convidado, como é que está? Já está aí? Já está no ar. Nossa, tá. Que bom. Então, gente, assim, ó. O nosso convidado de hoje é uma super honra falar com ele, é o Roberto Santana. Ele é agitador cultural, produtor de discos. Ele nasceu no Recôncavo Baiano, mais precisamente na cidade de Irará, que é cerca de uns 135 quilômetros de Salvador. Ele produziu alguns clássicos fonográficos dos anos 70, também de outras décadas, mas vamos citar aqui alguns dos trabalhos dele, né? Discos como Aqui e Alhos com Bugalhos, do grupo Almôndegas, Meus Amigos São Baratos, da Nara Leão, provavelmente até, dá para dizer que deve ter sido, se não é o primeiro, um dos primeiros discos nacionais com vários duetos, né, com o cantor do disco convidando pessoas, outros cantores para participar, né, ou seja, muito antes de virar moda isso foi nos anos 70 ainda. Refazenda, do Gilberto Gil, Transversal do Tempo, da Elis Regina. O nosso convidado, por exemplo, também descobriu gente como Fafá de Belém, Alcione, Emílio Santiago, Quinteto Violado, Elomar. Ele também bolou uma série de gravações, Música Popular Brasileira Contemporânea, adoro esse título, que ele fez junto com o expert em bossa nova Armando Pitigliani, e também foi responsável pelas antologias poéticas, que era uma amálgama, uma combinação de obras do Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e o gaúcho Mauro Quintana. Né? Ou seja, um trabalho sobre poesia no Brasil com esses tops, eles estavam vivos na época e não foi assim apenas uma reprodução de poesias. Eles estão nessas gravações. Então, o Carlos Drummond de Andrade, o Mário Quintana e o Vinícius de Moraes. Eu acho, tem muita coisa para falar sobre ele aí, mas para parar de embromar aqui um pouquinho, eu vou dar finalmente as boas-vindas para o nosso convidado, Roberto Santana, que vai falar com a gente agora direto da Bahia. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Marquinho. Tudo em paz. Tudo bem. Querido, é uma honra falar contigo, tá? A honra é minha. Querida, ainda mais para falar de música, de artistas brasileiros. Certamente, eu estou sempre às ordens. Não, querida, é uma honra e é que é tanta coisa que eu tentei que resumir. Obviamente, muita coisa ficou de fora, mas a gente vai tentar fazer justiça, um pouquinho de justiça aqui para a tua carreira, que começou basicamente, querias primeiro ser ator de teatro, correto? Foi. Eu comecei no teatro e a música me roubou sorrateiramente. Me fala como é que foi esse roubo aí, porque eu sei que estudavas na Universidade Federal da Bahia, que ano mais ou menos isso, anos 60, começo dos anos 60? 1959, para ser exato. Tá, opa, perfeito, tá. Me fala como é que foi esse ato, esse roubo, né? No caso, esse sequestro que a música fez, o Brasil, pelo jeito, perdeu um ator. Esse ator que o Brasil perdeu, foi uma grande perda para as artes dramáticas ou não? Eu tenho que rir. Eu era um péssimo ator. Ah, tá. Quem me convenceu, sem dizer uma palavra sequer, para que eu abandonasse a carreira como ator, foi o grande, sensacional, magistral ator brasileiro Otton Bastos, que está com seus 85 anos lá no Rio de Janeiro. É mesmo, o muso do Glauber Rocha, ele que chegou. Isso. E como é que, mal que ele pergunte, como é que foi assim essa indireta, direta, assim, como é que foi isso? Eu fazia o teatro de cordel, direção do João, o saudoso João Augusto Azevedo. Uhum. E eu fazia um padre, eu era bonitinho, eu fui bonitinho, jovem, eu fui bonitinho, claro. Aí eu fazia um padre galã que comia todas as crentes do pedaço. Ah, e Otto fazia o meu sacristão uma bicha louca. Já nos bastidores, ele pegando o personagem, eu já não aguentava. 2 meses de espetáculo, eu não consegui dizer o texto, o sermão, fazer o sermão da missa. Um só dia. Tá, mas assim, só uma perguntinha. Posso deduzir, por uma certa fama que tens por aí, que escolheste esse papel porque tinha um pouco a ver com como é que pode dizer assim, com os teus talentos, assim? No sentido não de interpretação, os talentos de conquistador, de Casanova baiano. Dom Juan. Dom Juan do Recôncavo. As mulheres foram muito condescendentes com o crioulo baiano aqui. Eu não posso me queixar. Não, eu namorei muito, rapaz. No meu tempo, as meninas queriam namorar. Uh-huh. Né? Eles não queriam casar, não. Esse casamento era uma coisa careta. E eu fui namorando. Depois fui casando. Casei com a gaúcha. Uh-huh. Tenho 2 filhos que foram criados aí em Porto Alegre. Sim, sim. Hoje um mora em Floripa, o outro mora em Lisboa. Sem me falar, já tá em off. Mas só uma coisa, hein, querido, só que eu te interrompi lá no início ali, estava falando do Otto. Como é que foi que ele chegou para ti, né? O Otto, o pessoal deve lembrar, o mais famoso corisco do cinema. Pois é. Isso. É um fala monstro, como é que foi. É um monstro. Uh-huh. A gente se fala diariamente. Que legal. Desde 1959 até hoje. Felizmente descobrir essa coisa de zap, essa tecnologia, eu não entendo muito, mas uso. É, e a gente se fala diariamente, manda mensagem diária. Sou eu, ele e Orlando Senna, cineasta baiano, né, que perdeu, infelizmente, a esposa agora. Sim, sim, vocês conversam direto, é? Hein? Conversam direto? Todo dia a gente se fala, rapaz. Que legal. Não sei qual é o assunto, mas a gente se fala, a gente se gosta, pronto. Então ele chegou para ti e te aconselhou, então, que ele olhou assim a situação de fora e viu que não era por aí o caminho. Ele não usou uma palavra, ao contrário, ele disse, insiste, eu é que tenho um simancol e vi que, tanto que eu abandonei o palco e fui para os bastidores, eu fui ser produtor de teatro, eu fui ser iluminador e fui um bom iluminador, diga-se de passagem. Entendi. E pronto, aí... Perfeito. Eu já estava encaminhado para trabalhar nos bastidores. Só uma coisinha que eu queria te dizer, querido. Tem um recado, tá? O Cledir ficou sabendo, né, da entrevista. Cledir, o pessoal obviamente conhece a dupla Cleito e Cledir, obviamente foi dos Almôndegas. Ele falou assim, Roberto foi um cara fundamental na nossa vida artística, foi ele quem levou os Almôndegas para o Rio e nos ensinou tudo sobre o show business. Produziu discos e shows e ficamos bons amigos até hoje. Serei eternamente grato a ele por tudo. Por favor, manda um abraço carinhoso a ele, tá? Então ele mandou esse recado. Não sei se você sabe, Marquinho, eu tenho 77 anos. Ah, eu achava que eu estou mais para lá do que para cá. E essas coisas todas mexem comigo. Quer dizer, Cledir, quem tem que agradecer a Cledir, a Cleto? A família Ramil, de um modo geral. Sim. Sou eu, e não eles. Eu mando quilos de beijo, arrobas de abraços. Para essa família toda, para o Vitor, para o Cleiton, para o Cleiton. Ele te adora, e quando ficou sabendo, mandou dizer isso, querido. Então, assim, ó, só assim, eu vou meio tentando aqui, tem muitos itens que eu queria cobrir, tá? Vamos dizer o seguinte, me fala um pouquinho da presença da música na tua família, ou seja, na tua infância, lá em... na cidade de Irará, na Bahia. E também, eu queria saber, afinal, eu já li gente falando que és irmão do Tom Zé, outros dizendo que é primo. Afinal, eu só assim, primo, vamos quebrar esse... Primo. Ah. Dois doidos na mesma família não pode. Ele é primo, ele é doido da família dele, eu sou doido da minha família. Somos os únicos a fazer arte na família. Mesmo? Uau. Era uma família comunista, metade comunista e metade da União Democrática Nacional, você imagina? Entendi a confusão. E me conta, como é que era a música, fosse criado assim, ouvindo música, teus pais eram muito musicais, assim? Não, meu pai nasceu e morreu ouvindo Catulo da Paixão Cearense. Uhum. Era a única coisa que prestava. Para ele e era isso. Ficou impregnado em mim. Na minha trilha sonora particular, pessoal, Luar do Sertão, Ontem ao Luar, todas essas músicas, ficaram porque a gente ouvia todos os domingos, era obrigatório. Tinha uma música de Cascatinha e Ana, chamada Índia Teus Cabelos, que a Gal regravou anos e anos depois. Isso. Isso ficou proibido porque tocava na radiola, que naquele tempo era radiola. Sim. Enquanto meu irmão se despedia para ir morar em Vitória do Espírito Santo. Minha mãe chorava copiosamente, e aí proibiu essa música, Índia. Não tocava. É mesmo? Nossa. Não tocava. Uau. Por outro lado, a nossa casa era parede meia, como se diz lá no sertão, com a Sociedade Lítero Musical 25 de dezembro, ou seja, a Filarmônica de Irará, que é a melhor da Bahia até hoje. É a melhor. Uau, e eu, ouvindo aquilo... E quantos, né, irmãos, querido? Quantos irmãos? Quantas pessoas na casa? Na casa, irmãos 6 comigo. Tá. Mas na casa, 30. Porque tinha primos que moravam. Uhum. Meu pai criou. Uhum. Tinha os filhos dos escravos do meu avô materno. E deu alforria, mas não ajudou. Meu pai que pegou uns 4 ou 5 Entendi, filhos dos escravos, botou em casa, trabalhando com ele na fazenda e tal. É uma vida simples de uma cidade de 15 mil habitantes, rapaz. Não tinha nenhuma coisa de civilização pensada naquela época para Irará. Entendi. E assim, querido... Tudo bem, vamos dizer assim, então já estava no meio das artes, tipo assim, e trabalhando nos bastidores de teatro, e como é que foi daí esse pulo para a produção musical? Claro que a coisa não é bem um pulo, mas vamos dizer assim, tentar resumir assim, essa conversão, essa jornada para trabalhar com músicos, né? Porque o pessoal, se quiser até explicar, tem, às vezes a gente, o fato de daqui a pouco conhece uma expressão aqui e ali, não quer dizer que todo mundo conheça, mas como é que definirias o trabalho, tá, a função do produtor de um disco? O que o produtor de um disco faz? Olha, Marquinhos, deixa eu te dizer uma coisa que é fundamental em toda a minha formação. Pois não? Um amigo da minha família arrumou um emprego para mim no Museu de Arte Moderna da Bahia. A diretora do museu, a criadora do museu, a gerente, a faz de tudo, era uma arquiteta italiana chamada Lina Bobardi. Ah, ela veio de Milão, era de Milão, não era? Não, ela viveu em Milão, mas ela não era da cidade de Milão. Ah, tá. Tudo bem, mas ela era do Partido Comunista Italiano, fazia uma revista que depois virou revista de arquitetura, né? Eu não me lembro o nome da revista agora, e ela casou-se com Pietro Maria Bardi, diretor do Museu de Arte de São Paulo, que já se foi também, e aí pronto, ela me bota no museu e trouxe da França uma exposição, Os Impressionistas. E ela segura esse quadro aqui, que era para passar o nylon, para pendurar na... Ela passou e disse: Roberto, você sabe que você está carregando um quadro que não tem preço. Só o que eu paguei de seguros para ele estar aqui é uma fortuna. Eu acho que eu li sobre isso, querido. Era mais ou menos, acho que uns 150 mil dólares, não era alguma coisa assim? Era o seguro de Rose Blue de Renoir. Estava nas minhas mãos. Estávamos apenas segurando um Renoir, correto? Olha um que responsabilidade. E aí, segurando o Renoir e passeando ao lado de Paul Klee, de Cézanne, de Van Gogh, E eu não sabia quem era essa turma. Eu não sou dessa turma. Saí da biblioteca pública e pedi a uma amiga minha para me dar os livros sobre... Aí é que eu fui conhecer esses artistas todos. Aí eu comecei a estudar isso. Bom, o museu tinha cinema, Clube de Cinema da Bahia, e ela encenou duas peças magistrais. Foi a primeira vez que eu vi uma peça de Bertolt Brecht, a ópera dos Três Tostões. Claro. Com orquestra ao vivo. Né? Free Penny Opera. Ela fez um convênio com a Universidade Federal da Bahia e botou a Escola de Teatro e o Seminário de Música de Korreuter, com a orquestra de câmara tocando dentro da peça, ao vivo, a cores. Nossa. Então, eu vendo tudo isso, rapaz, aí depois eu fui para o CPC, já mais graudinho. Só um pouquinho, querido, a gente está falando mais ou menos, só te interromper um pouquinho, isso é mais ou menos o quê? 64? Não, 60, 59, 60, 61. Tá. 64 desmantelou tudo, né? Não, sim, eu estava pensando logo antes, desmantelou. Cada um foi para procurar sua turma em 64. Uns foram presos, outros nem tanto. Uns levaram porrada, outros nem tanto. E a vida aí, bom. Aí eu, devido a no CPC trabalhar junto com o poeta José Carlos Capinã, autor de memoráveis músicas da Tropicália. Claro. E Tom Zé, meu primo, eu fui tomando gosto. Aí comecei a dirigir espetáculos com artistas locais aqui da Bahia. Cantoras, cantores, música, e fui tomando gosto. Em 1970, um cidadão chamado André Midani, então presidente da Fonogram, não era nem Poligram, era Fonogram. Não era Poligram ainda, Não, era Fonogram. Veio à Bahia e me intimou a ir com ele para o Rio de Janeiro ser produtor. Eu nunca produzi um disco, você aprende rápido. E botou dois mestres comigo, Mazola e Guti Carvalho. Nossa. Em seis meses eu já estava produzindo sozinho. Tá, mas só uma coisa, só voltando um pouquinho. Como é que ele descobriu a existência na Bahia? Né, obviamente não tinha internet, né? Como é que, assim, porque ele foi na Bahia para te buscar mesmo? Ele estava na Bahia e vocês, por acaso... Não, ele era louco por acarajé, sempre que ele podia vir à Bahia. E amigo de Caetano, de Gil, de Betânia, de Gal, a turma da Fonogram baiana. E falavam de mim, e falavam do meu trabalho, e ele ia nas temporadas de verão, ele vinha para Salvador... E aí ele me conheceu e papo vai, papo vem, isso e aquilo. Ele gostou do meu trabalho e me convidou e eu fui. Que legal. Em 1970. 70, eu fui para Fonogram. E lá eu comecei a produzir. A primeira produção que eu fiz foi A Voz do Morro. Não, A Voz do Morro não. A Vez do Morro, com Alcione. Sim. Como é que foi que descobriste a Alcione? Lembras, assim, se pudesse, assim, de forma resumida, assim, tipo assim, uma anedota sobre... Uma anedota... Contar pra gente uma anedota a ver com o teu encontro, o primeiro encontro com ela? Ou como ela descobriste? Como é que foi? Eu conhecia ela através de um compacto simples produzido pelo compositor Reginaldo Bessa, que é um publicitário também, está vivo até hoje, fazendo música e publicidade lá no Rio de Janeiro. E a música que ela cantava era uma música que tinha a ver com a Bahia. O título era A Figa de Guiné. E eu disse, porra, bicho, eu vou pegar essa mulher para produzir. Aí eu falei com o diretor comercial, Heleno de Oliveira, e falei com Roberto Menescal. Eu quero produzir essa mulher. Mas como? Eu quero... Me dá uma oportunidade, eu vou estourar essa mulher. Mas não tinha, era um neguinho de Irará ousado, rapaz. Eu não tinha nenhum background para dizer isso. Mas disse, Menescal, irresponsável, acreditou, sentou com o Alcione comigo e me deu. Aí pronto, aí começou o primeiro sucesso dela. Eu, Eu fui levar o contrato para ela assinar numa boate do Flávio Cavalcante, um homem de televisão. Sim. O nosso comerciante, por favor, e que quebrava discos e tudo mais, acompanhei ele. Isso. Então, a boate era do Flávio. O diretor musical da boate era Dori Caymmi. Eu sou compadre de Dorival, pai dele. Que legal, que então, legal. Então, nós tínhamos uma relação muito próxima. E aí, eu fui lá levar o contrato, fiquei para ouvir Alcione, e entra um negão de quase 2 metros de altura com um swing. Eu disse, Alcione, me apresenta esse rapaz, tal, eu vou querer contratá-lo também. Ela disse assim, leve mesmo. Olha, tem um outro. Aí eu fiquei ouvindo, aí chegou Carlos da Fé. Uau, a gente entrevistou em um programa, faz questão, acho que de uns 3 meses a gente entrevistou o grande Carlos da Fé. Pois é, mas aí eu não contratei da Fé, mas ficamos amigos. Uhum. E eu contratei Emílio. Uhum. No grande Emílio Santiago, que Deus do tenha. Contrato, houve uma certa dúvida se deveria contratar ou não o Emílio. Por quê? Eu disse, coisa de gravadora, rapaz, lá dentro é uma guerra. Uhum. Mas o certo é que eu contratei o Emílio, peitei e contratei. Primeiro disco que nós fizemos foi Brasileiríssimo. Uhum. E eu pedi um dinheiro ao Heleno Oliveira para levar o Alcione. Eu, Alcione e Emílio, eu fazia Rio, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador, Rio, para divulgar o disco. Quando nós chegamos em Recife, o Heleno já estava. Eu disse, bom, ou vai me mandar embora, e deu tudo errado, então, prejuízo fenomenal. Aí, sentei com ele no hotel, disse a ele, o que é que há? Ele disse, rapaz, está tudo estourado. Eu digo, estourado como? É um linguajar de gravadora que eu ainda não dominava. Estourado como? Rapaz, o primeiro lugar em vendas e execução é Alcione e Emílio. Alcione com o surdo e Emílio com o Kid Cavaquinho, Pupurri de Aldir Blanc e João Bosco. Sim. Eu digo, nossa senhora. Tá? Aí eu comecei a me achar produtor realmente. Né? Fala, querido. Aí veio o Quinteto Violado. Sim. Veio Fafá de Belém, veio Almônio. Vamos por partes, assim. Como é que foi o teu trabalho, que eu acho maravilhoso, com a Nara Leão? Fala como é que aconteceu esse trabalho. Ela me convidou para fazer um disco. Ok. Eu disse, estranho, porque ela era vizinha, amiga e namorada. Ela já era casada com o Cacá dela. Ela era namorada de Roberto Menescal, uhum, uhum. Que era o meu patrão direto, né, o diretor artístico. Sim, sim. Eu virei e disse assim, ô Menescal, Nara me chamou para fazer um disco, foi você que mandou, é piada dela. Ele disse, eu não mandei não, mas acho uma ótima ideia, sente com ela e passa. Aí eu disse, tá certo. Liguei para ela e disse, Nara, vamos conversar sobre a ideia do disco? Ela disse, claro, vem aqui em casa. Ela morava em Ipanema, vizinha de Roberto Menescal, o mesmo prédio. Ah, no mesmo prédio, tá. É, aí eu fui, sentei lá, ela disse, Roberto, eu quero fazer um disco homenageando meus grandes amigos da música. Pessoas que eu adoro, tal. E eu queria músicas inéditas. Eu disse, ô, Nara, então faz o seguinte, passa a relação dos seus amigos, 12, no mínimo 12, para que eu vá atrás deles pedindo música, nem sempre está pronta a música e tal. E ela fez e eu saí, Gil, uma música para Nara, Caetano, uma música, Erasmo, uma música sua de Roberto para Nara, Chico, eu vim aqui que Nara pediu, estou produzindo o disco dela, ele disse, Roberto, eu não tenho música, eu não estou conseguindo fazer uma música há mais de 6 meses. Eu disse, lamento, então eu vou dizer isso a ela agora, se por acaso nasceu uma música de hoje para amanhã, você me chama e me dá uma música. Isso, Chico Buarque, né? Deixa eu só fazer um pouquinho, querido, eu vou te interromper só um pouquinho, sabe por quê? Eu vou pedir pro chefe aí, pro João, aí na rádio. Querido, João, por favor, toca o primeiro link ali, Meu Ego. favor, é uma canção que eu adoro, de 77, que é da Nara Leão, cantando com o Erasmo Carlos. Erasmo Carlos. Isso. Só aguarda aí, querido, tá? Enquanto a gente toca a canção, tá aí, por favor. É o primeiro que você colocou? Isso, o primeiro link, quer dizer, do link, esse grande ali que eu te falei que era o que valia, o primeiro lá em cima, eu coloquei, não sei se consegues ver aí, tá junto, acho, do telefone. Qual é a música? Meu Ego. Meu Ego, peraí. Vamos ver o seu ego. Você é aquele que tem uma caminhonete, você vai dirigindo e seu ego vai sozinho. Mas é aquela trucada. Você é que nem o Paulo Passos. Até seu parece. Ego vai sozinho na carroceria. Vamos lá, Rogério. Ai, que afogar de sede, chove chuva na sua boca, você não bebe. Há palavras, existem letras, mas você não forma as frases loucas que cultiva por aí. Pelos joelhos, me critique sem razão. Se omitir não vale a pena, mas não polua minha cultura. Não venha dividir comigo sua autocensura. Me desencontre, não me prostitua, senão seremos mais uma carcaça e desgraça por aí. Põe contra a parede pra nos afogar de sede. Chove chuva na sua boca, você não bebe. Há palavras, existem letras, mas você não forma as frases loucas que cultiva por aí. Não vale a pena, mas não polua minha cultura. Não venha dividir comigo sua autocensura. Me desencontre, não me prostitua, senão seremos mais uma carcaça em desgraça por aí. Marco Antônio. Tá, muito obrigado, querido. Eu adoro essa canção, querido. Nossa, falando sério, é de 77, né? Alô? 77 ou 75? Se eu não me engano, é 77, né? Meu ego. Querido, assim, daqui a pouco a gente vai, eu vou pedir para o João até de tocar uma outra que eu selecionei ali, que é um trabalho que fizeste com o grande Emílio Santiago, tá? É uma canção, acho que está virada de 76 para 77. Mas só continua um pouco, então, o papo. Estava falando aí do Chico Buarque, tinha falado para ele: olha, se conseguir ter uma inspiração de hoje para amanhã, me avisa. Pois é, aí me despedi dele e fiz um caminho alternativo para voltar para a Barra da Tijuca, que eu queria ver Isis de Oliveira, não, como é o nome dela? A mulher do Ike Batista na época. Isso. Que ela isso. Morava numa... Hein? Isis de Oliveira, acho que era irmã dela, não era? É a irmã dela, exato. Aí eu fiz um caminho estranho, mas não vi a figura e entrei na rua J. Carlos e me bati de frente para o prédio de um grande amigo, saudoso amigo, uma pessoa que eu amava profundamente. Parei o carro e disse: vou fazer uma visita, tomar um café com ele. Interfonei, ele estava em casa, subi, ele ficou: o que é que você está fazendo aqui? A figura, aliás, que eu subi no prédio para visitar, chamava-se Severino Dias de Oliveira Sivuca. O grande Sivuca, claro. O grande Sivuca. Aí ele queria saber o porquê eu estava na casa dele um dia de semana de tarde. Eu tinha que estar na Poligrã no trabalho. Claro, estou trabalhando. Vim lhe ver, porra, não reclama. Aí eu acabei dizendo a ele: não, é que eu vim da casa do Chico, fui lá buscar uma música para Nara, e ele não tem a música. Ele disse: mas eu tenho. Eu digo: mas ela não botou você na lista, Tibuca? Como é que eu vou chegar lá com a música sua se ela não pediu? Ela disse: não, mas você dá para o Chico botar letra. Faz uma parceria, eu e Chico. Aí, Sivuca me atazanou tanta cabeça que eu liguei para o Chico: Chico, olha, descendo da sua casa, eu parei aqui na casa de Sivuca para ver esse maluco. E ele disse que tem uma música para você botar letra para o disco da Nara. Eu não estou autorizado para isso. Posso deduzir que era João e Maria, né? Calma. Ah, tá, calma. Perdão. Não quebre o mistério. Opa, desculpa. Ele aceitou. Eu levei a fita cassete. Naquele tempo não tinha DVD, essas coisas, era cassete. Claro, claro. Explica aí para os seus ouvintes o que é cassete, que hoje nem sabe. Cassete? Vamos, né? Cassete. Fita cassete. Base ou assemelhados. Vamos lá. Pois é. E ele gravou a melodia da música dele numa purrinhola. Explique também o que é purrinhola, aquela clavineta. Você soprava e tinha um tecladinho. Lembra? Totalmente manual. É. Aí eu levei, entreguei ao Chico e tal. E esqueci, Chico não vai fazer e tal. Uma semana depois, Chico me liga e diz: Roberto, tô com a música pra Nara pronta. Quer ouvir? Eu disse: quero. Vem aqui em casa. Eu estava no Recreio dos Bandeirantes. Quem conhece o Rio... E Chico morava na Gávea, no alto da Gávea. Uma meia hora, no mínimo, né? Eu acho que eu fiz em 5 minutos. Eu saí disparado pela Avenida das Américas e tal. Cheguei na casa de Chico. Sentei e ele toca. Quando ele tocou a música, eu disse assim: esse cara deve ter fumado alguns. Não é possível. Que letra é essa? Como é? Eu digo: tá bom, me dê, eu vou levar pra Nara e tal. E fiquei ouvindo no carro. Sim. Tentando entender a proposta do cavalo falando inglês, né? É, o meu cavalo só falava inglês. A moça do cavalo era você, além da... Eu digo: rapaz, que maluquice esse cara enlouqueceu. Mas quem decide é Nara. Eu sou o produtor de execução, eu não vou decidir se a música entra ou não entra. Liguei para ela, disse: estou com a música do Chico. Ela disse: traga. Eu fui direto para a casa dela. Botei o cassete, ela ouviu e foi desmunhecando no sofá. Terminou a música, ela disse: eu não vou gravar. Eu disse: você fala com o Chico. Eu não vou falar nada. O amigo é seu. Claro. Foi você que pediu a música. Você é responsável por gravar ou não. Faça uma cópia dessa fita para mim. Ela tinha um high speed lá no aparelho dela, eu fiz a cópia, levei para mim, uma, deixei uma com ela. Dois dias depois ela me liga: Roberto, eu estou adorando a música. E por acaso eu também. Que legal. Passei a ouvir e entender tudo que o Chico queria fazer falar. Que legal. Vamos gravar. Eu disse: quem faz o arranjo? Ela disse: sim, quem vai fazer o arranjo? Eu digo: Sivuca, que é o autor da música. Claro. E Sivuca sabe arranjar. Ô, Nara, Sivuca percorreu Estados Unidos, Europa e o mundo como maestro da orquestra de Miriam Makeba. Você dançou muito pata-pata, que era arranjo claro. Do Sivuca. Ela disse: então tá certo, tal. Eu chamei Sivuca, Sivuca tirou o tom dela, tirou o tom do Chico, tal, combinou um tom para os dois. Miriam Makeba. Tudo bem. Qual a música que eu botei, marca, naquele tempo se marcava com X para mandar o disco para a rádio. Eu marquei o X, combinado com toda a gravadora, meu ego. Mandamos o disco. Tocava no Rio, aleatoriamente, aqui, ali e tal. Em São Paulo, chegavam os pedidos assim, 10 mil discos, 20 mil discos. Esse povo enlouqueceu. Aí eu fui para São Paulo. Chamei o diretor comercial em São Paulo. Disse: o que é que está havendo? Ele disse: não. O senhor Tutinha, dono da Jovem Pan, é apaixonado pela Nara, levou o disco para casa, ficou a noite toda tomando vinho e ouvindo o disco de Nara. Voltou para a Jovem Pan no outro dia de manhã e marcou com X João e Maria e mandou tocar 10 vezes por dia só na Jovem Pan. A gente não pode brigar com a Jovem Pan, né, senhor Roberto? Não, não pode. Claro. Você tinha que me avisar isso antes, eu estou perdendo tempo. Voltei para o Rio, sentei com a Helena Oliveira e disse: Helena, aconteceu isso, isso, isso, isso, isso. As rádios de São Paulo se negam a tocar Meu Ego ou qualquer outra música. Só quer tocar a música do Sivuca e do Chico, João e Maria. João e Maria, aham. Naquele tempo, Marquinho, não tinha, como é que se diz, DDD, DDI, claro. Zap, internet, nada. Claro, sei que não. A moça do tac, não, o nome daquilo é Telex. Sim, sim. Passou a noite mandando mensagem para o Brasil inteiro, para os representantes da Poligrama. Passando adiante a informação. Muda a fita, muda a música para João e Maria. Entendi. E aí é essa maravilha que até hoje é a música mais executada nos sim. flashbacks das rádios do Brasil. Sim, sim, sim. E essa. Que interessante, então, quer dizer que eles escolheram ali, tá? Essa vai ser a música de trabalho, entendi. E me diz uma coisinha, querido, assim, pulando aqui um pouquinho, e a Fafá, como é que conheceste, assim, se puder falar de forma bem resumida, assim, como é que conheceste o trabalho da Fafá? Como é que sua conterrânea, Elis Regina, fez um disco chamado Falso Brilhante, que foi um estouro nacional. Sim, sim, sim, sim. No ano seguinte, ela mandou o disco já pronto, sem nenhuma consulta, mandou um disco fechado, ela fez em São Paulo. Nós ouvimos, aquela alegria, aquela vibração toda que tinha no Falso Brilhante, não tinha no disco seguinte, que é o nome, Transversal do Tempo. Isso, eu citei no início. Aí eu... O que é que vai fazer? Vamos lançar, né? Ela pedia minha cabeça todo dia, minha do elenco. Eu digo, vamos lançar. Querida, só uma coisinha. É meio conhecido no meio essas desavenças, diríamos assim, ou pelo menos, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, ela não ir com a tua cara. Ela não, tens ideia por que ela não, a Elis Regina não topava contigo? Era minha amiga. Eu chegava em São Paulo e ia para o hotel Danube, onde ela morava, para a gente passar a tarde conversando, tomando sorvete e tal. Ela foi para a Bahia, veio para a Bahia com o show Transversal do Tempo, e o André Midani, presidente da empresa, me pediu para acompanhá-la, por eu ser baiano, conhecer bem aqui. Claro, me mandou. Claro. Chapecó. Cheguei no hotel, me apresentei. Nara, estou aqui a pedido do André, estou à sua disposição. Ela disse, ótimo, eu tenho uma entrevista na tal TV Aratu, que passava a Globo aqui. Sim, era transmissora da Globo, né? Transmissora da Globo. Da Globo. É. Uhum. Eu digo, claro, vamos lá. Aí entramos na televisão, a mãe encaminhar a gente para uma sala de estar, e que tinha um alto-falantezinho na entrada do estúdio. Aí entrou o plantão nacional, né? Plantão do Jornal Nacional. Pepepepepepepe, caiu o avião, sei lá, nem me lembro direito a coisa, morreu Leila Diniz. Essa mulher teve... A queda do avião que ele acha que na Índia, né? É, por aí. Eu sei que essa mulher disse que fui eu que mandei a Globo dar notícia para desestabilizar ela, para ela fazer uma péssima entrevista. Eu disse, olha, Elisa, eu gostaria de ter esse poder de determinar a Globo fazer o que eu quero. Infelizmente, não tem. Mas daí em diante ela ficou minha inimiga. Entendi. E pulando, e voltando para... Apesar que eu acho que tinha uma admiração por ti, né? Porque ela sabia bem do teu trabalho, né? Rapaz, 6 meses depois, o irmão dela, que ela mandou embora, veio me procurar para arrumar trabalho para ele. Eu empreguei ele com um quinteto violado. Uhum. Rogério Costa, irmão Rogério dela. Uhum, uhum. Ela chegou em Brasília fazer show. Nós estávamos fazendo show em Brasília com um quinteto violado. Ela viu eu sentado lendo jornal, o quinteto lá, cada um fazendo a coisa, e Rogério resolvendo tudo. Ela aí mandou César, o marido dela na época, César Camargo Mariano. Camargo Mariano, aham. Uhum. Grande músico, excepcional. Chamar Rogério de volta para a coisa. Aí Rogério veio falar comigo, eu digo, vá, meu filho, é sua irmã e tal. Mesmo ela sabendo disso, o Rogério dizendo que eu não tinha culpa de nada, não adiantou, ela morreu pedindo minha cabeça. Ok, ok. E voltando então para Fafá, só... Aí aconteceu esse fenômeno da explosão do Transversal do Tempo, uhum, uhum. O sucesso, as músicas... Gigantesco, né? Gigantesco. Aí eu chamei o presidente, que era um português, chamado... André já tinha saído da Poligrã, era Antônio Coelho Ribeiro. Uhum. Eu digo, eu quero uma verba para mandar meus produtores saírem daqui desse prédio holandês. Eu quero que eles viajem ao Brasil, porque o que a Liz fez foi que ela fazendo show, ela mantinha contato com o povo, com os compositores e tal, e por isso nos ofereceu o Transversal do Tempo. Eu quero os produtores viajando. Aí ele me arrumou um dinheiro e tal. O produtor que eu mandei para o Rio Grande do Sul, infelizmente já se foi, chamado Sérgio Carvalho, irmão de Mu, de Idade, da turma claro, do Cor do Som. Sim, o Mu também a gente entrevistou aqui no programa. Uma honra, então. Grande Mucarvalho. Aí Serginho tinha medo de avião. Ele foi para o Rio Grande do Sul, mês de julho, de ônibus. Um frio desgraçado. Lá foi ele. Voltou 2 dias depois com um cassete com uma música. Quando eu ouvi a música, eu disse, quem é que está gravando aí? Disse, Zizi Posse. Eu disse, chama Zizi aqui. Zizi, você vai gravar isso aqui? Ah, não se vai gravar. Essa música é sua cara. Ela gravou. E foi o grande sucesso de Zizi Posse. De um gaúcho chamado Zé Caradípia. Claro, claro, Zé Caradípia. Que eu vi uma vez na vida e nunca mais vi. De vez em quando, Cledi ou Gilneide, dos Almônios, eles me dão notícia dele. Também ele fez essa música. E a Fafá, onde é que entra nessa história? Hein? A Fafá, onde é que entra nessa história? Alô? A Fafá. Onde é que ela entra nessa história? A Fafá, onde é que ela entra nessa história? Falasse da Zizi Posse. Eu não te ouvi, falhou aqui, agora não. Não, tudo bem, eu disse falasse na Zizi Posse. Falaste na Zizi Posse agora. Correto? É, Asa Morena, é o nome da não, música. Não, sim, Asa Morena, sim. Mas, dizendo, e a Fafá de Belém, como é que entrou na... O Sérgio Carvalho foi para lá e eu fui para Belém. O nosso representante Belém marcou uma reunião numa boate. Você já foi a Belém, Marquinho? Já há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que lá por, sei lá, 74, por aí. Um calor desgraçado, meio-dia, 2 horas, 4 a qualquer hora. Bom, estava na boate sem ar-condicionado. E os caras cantando, cada miséria que eu vi, não quero. Aí tinha um cara que cantava parecendo um pato rouco, mas a poesia dele era muito bonita. Ele disse, eu quero lhe mostrar uma música, mas eu não sei cantar, eu vou chamar uma amiga minha. Eu disse, ah, meu amigo, eu não vou esperar sua amiga chegar. Ele disse, não, ela está aqui, ela está ali sentada lá. Eu olhei para um canto da sala, tinha uma mulher com o cabelo enorme jogado para frente, a saia larga, ela sentada parecendo um índio. Aí ele deu o acorde e ela cantou. Foi assim, esse rio de Tchadomar, era beira-mar, nós veremos a letra, não me lembro da letra. Sim. Porra. Paulo André e Rui Barata, pai e filho. Eu disse, olha, eu quero a música, mas quero mais do que a música, eu quero essa cantora. Que legal. Ela é de menor, eu digo, pô, eu não estou querendo comer a cantora, não, eu quero gravar. Aí disseram, não, o pai dela, tal. Eu digo, me dá o endereço do pai dela. Uma hora depois eu estava na casa dela conversando com o pai e a mãe. Que legal. Nos tornamos grandes amigos e 2 anos depois ele me deu o Fafá. Eu fui tutor da Fafá no Rio de Janeiro. Que maravilha. Ela chegou e pá, aquela coisa que ela é muito espontânea, né? Sim. Não, ela não passa despercebida em lugar nenhum, né? É, de jeito nenhum. Só aquela risada. Uh-huh. Aí um dia eu sentei com ela num bar chamado Diagonal, no Leblon. Sim, era famoso. Um dos artistas. Eu disse assim, olha, você quer ser uma cantora com estabilidade, etc., ou quer ser uma cantora de sucesso, uma estrela? Se você quiser ser uma estrela, até logo, estou indo embora, não trabalho com estrela. Se você quiser ser um artista, uma cantora, uma mulher de opinião, de caráter, de ética, etc., estamos juntos. Ela disse, eu estou contigo. Que legal. Aí pronto. Que legal. Que sensacional. Entra a novela Gabriela. Sim, claro. O diretor musical da Globo era Guto Grassamello. Claro. Novela Guto escrita pelo Walter Jorge Durst, até. É, adaptado pelo Jorge Baudelaire. Isso. Aí o Guto me liga e diz, você tem música da Bahia para a novela Gabriela? Eu digo, não, mas eu vou procurar. Nessa mesma noite eu encontro o poeta Walter Queiroz. Eu digo, ô Valtinho, tem alguma música aí para a novela Gabriela? Ele disse, eu acho que eu tenho uma. Aí sentou, pegou o violão, levantou, disse, pronto, vamos gravar aqui. Aí gravamos um cassete e levei para o Guto. Estou em São Paulo, numa reunião de produção, toco o telefone, Menescal atende, Roberto, sai da reunião, vá para o Rio, você tem que produzir as duas músicas para a novela Gabriela. Amanhã. Eu saí direto para o aeroporto, cheguei no Santos Dumont, peguei um táxi, fui direto para a casa de Walter. Aí Walter disse, quem é que você quer que grave a música? Eu disse, Maria Creuza, que era mulher de Antônio Carlos, da dupla. Sim. Antônio Carlos Jocafe. Uhum. Isso. Aí chegamos na porta de Maria Creuza, saiu uma ambulância. E eu estou vendo Antônio Carlos Jocafe branco. Eu disse, o que é que houve? Eu disse, Maria saiu aí com apêndice supurado, foi para o hospital, eu estou indo daqui a pouco, ela vai ser operada hoje ainda. Ele disse, pronto, Walter, sua cantora dançou. Ele disse, vamos falar com a Elisete. Elisete Cardoso, eu digo, eu não tenho intimidade com a Elisete. São 10 horas da noite. Ela disse, não, eu chego no prédio, grito, ela, Walter, vá você, eu não vou. Ô poeta, desculpe, não vou acordar no bairro familiar como é a Tijuca, você, sim, gritando no meio da rua, você leva tiro, claro, ou você é preso. Bom, uh-huh. E aí o que é que vai fazer? Se eu tenho uma cantora, você não conhece, quer ir conhecer? Quero. Aí vamos para Laranjeira, papai morava em Laranjeira. Aí eu cheguei lá, acordei ela, e papai, tem uma música do Walter que faz para a novela Gabriela aí. Eu indiquei você, ouça a música, vê se você gosta. Na terceira vez que Walter Queiroz tocou a música, ela já saiu cantando e dançando pela casa. Nossa. Ô, moreno. Bom, No outro dia, 7 da manhã, estávamos no estúdio da Somil, em Botafogo, gravando essa música com a Fafá cantando. Que maravilha. Às 5 da tarde, entra no estúdio Guto Graça Mello e diz: olha o que eu acabei de produzir. Bota na máquina e toca. Gal Costa cantando Gabriela, de Dorival Caymmi. Sim, sim. Eu disse, isso é uma humilhação, rapaz. Devia, a trilha sonora só devia ter Gal. Apaga tudo. O que é que a gente vai fazer aí? Não, não pode, cara, dos personagens. Entra a novela no ar. Todo dia Fafá e o Walter, que era a amiga. Porra, bicho, a novela, o capítulo, não tocou nossa música, não tocou. Eu digo, rapaz, eu não sei quando vai tocar. Vai tocar, não sei quando. Eu não sou o sonorizador das novelas, claro, então eu claro, não posso claro. Dizer nada. No capítulo 20, e eu guardei esse capítulo, porque uma mulher lindíssima apareceu numa janela Arnouvô de Ilhéus, com os seios quase toda à mostra, esperando o coronel dela, e toca a música. Rapaz, uma revolução no Rio de Janeiro, no Baixo Leblon. Aí entrou o poeta Carlos Fernandes, Tavinho Paz, Alceu Valença, Rafael, eu, Papá, Walter Queiroz, Bebê Calazans, todo mundo, vamos tomar cachaça aqui até... Porra, cachaça nunca não bebo cachaça. Chope, até morrer. E aí, bicho? Foi uma coisa... Como se fala em inglês, né? The rest is history. O resto da, entrou na história já. E querido, só assim, só acho que está chegando mais ou menos para do final, só me diz uma coisa sobre... Perdão. Assim, no teu trabalho, tá? Via essa coisa mais como... Como é que pode dizer assim? Era um lance de inspiração. Quanto por cento de inspiração, quanto por cento que era de ter que sentar na cadeira e literalmente forçar a inspiração a brotar, tipo assim, de forma quase que burocrática? Como é que era essa separação, assim, do teu lado criativo com o lado executivo, diríamos assim? Caminhavam juntos, Marco. Eu nunca fiz esse mantra todo para vir a inspiração. Não, era no trabalho, acontecia. O primeiro sucesso de Emílio Santiago, eu combinei com ele que ele escolhia 6 músicas e eu 6. Ele escolheu as 6, eu gravei sem nenhuma discussão. Na minha vez, eu gravei 5, ficou faltando uma. Um dia, Bebê Calazans, fiz uma música bacana para minha mulher. Ele me mostra aí. Nega, segurando o pedaço negro, me dá. Vou gravar com o Emílio. Aí, Emílio, eu não vou gravar essa música. Imagine uma música chulé. Eu digo, para você, para mim não é chulé. Eu só gravo se for arranjo de João Donato. Claro, João Donato. Contratei João Donato, fez o arranjo de base e sumiu. João Donato era chegado a sumir. Eu ligava para o Acre, eu ligava para São Paulo, para Petrópolis, onde ele ninguém tinha notícia dele. Ele não estava em lugar nenhum. Não estava em lugar nenhum. Aí eu tinha que entregar o disco, né? E estou gravando os vocais, que era formado por Lu Alva, que foi a band leader da banda Kaoma, da França, na Lambada. Sim, sim. Dalva, que era mulher do maestro Aécio de Freitas. O guitarrista de Emílio Santiago e o baixista Edson, que depois entrou para os Cariocas. Não me lembro os nomes mais. E aí eu disse, olha, eu estou com uma música aqui e tal, queria que vocês ouvissem sugestões. Tal. Aí elas começaram, as duas, a Lualva e a Dalva. Tururu, parará, pereré, pororó, pururu. Eu digo, faz o seguinte, eu tenho 10 canais livres. Invente os vocais que combinem, que case, que dei um sustentáculo à música. Quando chegou no 8º canal, eu digo, eu não preciso mais de você. Obrigado e tal. Equilibrei a mesa do produtor, tal, botei, fiz um eco aqui, um equinho ali, tá? Um pan para lá, para cá, tal. Toquei, eu digo, essa música vai ser o sucesso do disco. Pronto, eu disse isso por dizer, poderia ser o maior fracasso, mas eu disse que era sucesso. Botamos o disco na rádio, só deu Nega. Emílio, durante 20 anos, tinha que cantar negro em qualquer show, claro, em qualquer parte do Brasil. Querido, deixa eu só te dar uma interrompida e vou pedir, João, se não leva mal, João, pode colocar o segundo link, por favor? Posso, só queria fazer uma pergunta para o Roberto. Vamos. Roberto, boa noite. É João Alckmin, de São José dos Campos, tudo bem? Tudo bem, está frio aí, João? Não, aqui está quente. Ah, aqui é, o tá Rio Grande do Sul é que está frio. É, o Marco Antônio está acostumado, ele já é o nosso pinguim. Rio Grande do Sul, o João está em São José dos Campos e, obviamente, o nosso convidado está na Bahia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos uma emissora de rádio especializada em flashbacks. Só tocamos flashbacks internacionais e MPB também, flashback de qualidade. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que está acontecendo? Não temos hoje em dia mais produtores, não temos mais cantores, não temos mais compositores, não tem mais absolutamente nada. Nós vamos de 64 até 83, 84 e paramos aí, porque daí para frente não dá para mais nada. O que está acontecendo hoje, Roberto? Rapaz, eu acho que as gravadoras jogavam de uma maneira não muito correta com os artistas, não muito clara, não era que roubava, tá, essa história. Mas não tinha uma relação de interação, né? O artista era uma coisa, a gravadora era outra. O artista estava preso à gravadora por um contrato de 3, 4, 5 anos. Houve a crise internacional. As gravadoras brasileiras trabalhavam, todas elas, no vermelho. Só no ano de 78, 79... a Polygram trabalhou no azul. Isso foi um movimento internacional. Eu tinha um cabelo enorme, eu tinha um cabelo duro, mas eu tinha um cabelo enorme, era metido a hippie. Era o diretor do selo principal da gravadora, selo Philips. Chegava aqueles gringos cheios de gravata, de paletó, de não sei o quê. E aí entrava na minha sala e dizia: essa desgraça que dirige o selo Philips. É, ele que faz os produtos que dá lucro aí e tal. Aí Menescal, com aquela barba, aquele jeitão dele. André, de tamanco holandês, com paletó jeans, com camisa... Era um bando de loucos, na verdade. Mas de bom gosto. Mas de bom gosto, de bom gosto, que sabiam o que faziam. Hoje em dia não tem mais isso. Combinando. Hoje em dia não tem mais isso. É impressionante, viu? Você sabe uma coisa que acontece, eu acho que não é só na indústria do disco, que já não é mais indústria. As pessoas cresciam, envelheciam e eram aposentadas, botavam no carro. É diretor, você não pode produzir. Bicho, eu só sei produzir. Eu não sei dirigir números, eu não quero saber disso. Claro, claro. O cara era um exímio técnico de gravação. Não, agora ele é o gerente de estúdio, não grava mais. Porra. Foi acabando com tudo. Mas você foi, sabe... acabando com tudo. E os artistas, os principais artistas, e eu posso citar Gil, Caetano, Chico, Elis, Milton, enfim, a turma que, Erasmo, Roberto, não lutaram para eles entrarem de sócio. Não, nós vamos ser de sócio nisso aqui, vamos levantar, vamos manter as gravadoras, de uma forma menor, quer dizer, mais enxuta. Não fizeram isso. Eu tentei, com o senhor Gilberto Gil, levamos tardes conversando aqui na casa dele, no Horto Florestal. Gil, pô, a gente pode montar uma equipe, ter, em vez de ter 70 artistas, a gente fica com 20 artistas. A Island inglesa só tinha 12 artistas, só mudava o artista se morresse. Uhum. Morreu o artista, aí contrato 12º. Não passava de 12 artistas. Era estourada no mundo inteiro. Para tu ter uma ideia, teve um artista que a gente consumia muito no Brasil, chamado Cat Stevens. Sim. Claro. Sim. Você deve tocar aí nos seus flashbacks. Tocamos, né? Tocamos. É um direto. Sucesso danado. Ele aí veio para o Brasil com o dinheiro dele para gravar um álbum duplo com o Jorge Ben. Quando ele entrou no estúdio e Jorge Ben sacou a guitarra e swingou, ele não sabia tocar, cara. É. Ele foi embora e deixou o dinheiro aí. Com esse dinheiro foi feito Gil e Jorge, álbum duplo. que foi um sucesso danado. Que barbaridade. Sim, sim. Quer dizer, bicho, falta... O artista brasileiro tem mania de ser empregado, funcionário de gravadora, que não era o caso, não eram funcionários. Eles precisavam liderar o movimento artístico, dos artistas, dos compositores, dos músicos. Sindicato dos músicos é uma merda, só servia para pedir aumento. É verdade. Ok, eu te dou o aumento e encaixo o aumento no preço do disco. Vai ficar caro o disco, não vai vender. Na verdade, eu não vou ter dinheiro para te contratar de novo para tocar. Eu tinha uma orquestra sinfônica contratada na Poligram. Olha, eu... Ô, Roberto, eu quero dizer uma coisa para você. Muito obrigado, em meu nome, em nome do Rogério Alcântara e de todos aqui da Showtime, pela aula que você nos deu, viu? Eu estou com 68 anos e você me deu uma aula hoje como eu nunca tinha ouvido na minha vida. Parabéns a você. Marco Antônio, agradeço a você também. Não, filho, viu? É uma honra. Olha, fantástico. E outra coisa, viu? É, a gente tem que ficar conversando com ele pouco tempo, umas 8, 12 horas sem parar. Você me mata, rapaz. Não. João? Vou tocar. Vamos tocar. Espera aí, aguarda aí, querido, tá? Tá bom. Roberto, a gente já volta aí. Só um pouquinho, fica aí, Roberto. Vamos lá, Rogério. Por favor. Foi no balanço do trem-tem, menino apertou do trem-tem. Foi no balanço do apertou do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Foi no balanço do trem tem. É no apertou do trem tem. Foi no balanço do apertou do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Incha vira se aperto se estrepa. O meu corpo no afeito peteca. Não consigo encostar meu pé no chão. E no canto uma roda de sueca. Um malandro desceu onde não quer. Eu subi, mas cadê minha mulher? Um malandro desceu onde não quer. Eu subi, mas cadê minha mulher? Foi no balanço do trem-tem. No aperto do trem-tem. Foi no balanço do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Foi no balanço do trem-tem. No aperto do trem-tem. Foi no balanço do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Puxa, puxa, não pisa bala baleiro. Um é dois, quatro, custa 10 cruzeiro. A gilete levou meu bolso inteiro. E o bundo tá matando com tempero. 5 mil é o aumento pra geral. É a notícia que vende o teu jornal. 5 mil é o aumento pra geral. É a mentira que vende o teu jornal. Foi no balanço do trem. No aperto do trem. Foi no balanço do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Foi no balanço do trem. No aperto do trem. Foi no balanço do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Pendurado na ponta da chupeta. O negão tá cercando uma buçanha. A Raimunda apresenta coisa quente. E o sufoco virou um paraíso. O cansaço é gozado num sorriso. E o Bellini pegou mais um pingente. O cansaço é gozado num sorriso. E o Bellini pegou mais um pingente. Foi no balanço do trem-tem. No aperto do trem-tem. Foi no balanço do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Foi no balanço do trem-tem. Do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. No Natal todo mundo é o boca rica. Tem festança, salgado com batida. Mas também a batida pra valer. Muita vela já vi gente acender. Meu emprego até que não dá trabalho. Chega lá é que é coisa do baralho. Meu emprego até que não dá trabalho. Chega lá é que é coisa do baralho. Foi no balanço do trem tem. No aperto do trem tem. Foi no balanço do aperto do trem. Eu sei que tem. Foi no balanço do trem tem. Era o aperto do trem tem. Foi no balanço do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Foi no balanço. Foi no aperto. Foi no balanço do aperto do trem. Não diga meu bem que eu sei que tem. Foi no balanço. Foi no aperto. Foi no balanço. Marco Antônio. Muito obrigado, eu, olha, Roberto, eu adoro essa canção. Eu me lembro, eu pequenininho ouvindo, meu pai adorava também. Para o pessoal que não está reconhecendo, obviamente, eu tinha até citado no início, foi Emílio Santiago, uma canção até que eu acho assim, não, normalmente até não é o tipo de coisa que a gente esperaria dele, eu adoro essa canção, No Balanço do Trem, da virada de 76 para 77. E vale dizer que foi escrita pelo Gonzaguinha. Né? Alô? Fala, Roberto. Alô? Fala, Roberto. Alô? Roberto? Alô, Roberto, está nos ouvindo? Agora voltou, deu uma parada aí. Não, eu estava dizendo que essa canção é do Gonzaguinha e eu foi sei. Feita na virada de 76 para 77. Então, claro que sabe, Zô, só explicando pro pessoal aí. Querido, e me diz uma coisa, só a gente para finalizar, assim, fala qual é a qual é a importância da música para ti? E assim, quando pensas assim no teu trabalho, na tua carreira, o que que vem à mente? Rapaz, eu música para mim é tudo, né? Minha vida foi quem me sustentou, quem criou meus filhos, quem me fez um ser melhor, né? E, por exemplo, as pessoas ficam me reclamando no Zap. Essa pandemia, essa quarentena. Eu não arranjei pandemia, nem determinei quarentena. Mas como sou um velho com câncer, eu sou grupo de risco. Então eu fico em casa em ótimas companhias. Meus discos, meus livros, minhas enciclopédias. E fico inventando coisa para fazer. Por exemplo, eu escrevi uma crônica sobre a família Lobo na música brasileira. Estou escrevendo agora sobre a família Oliveira. Eu vi outro dia dizendo alguma coisa na seguinte linha, que escreve só para ti, correto? Por acaso os outros podem ver, mas é para ti que escreves, né? Queres agradar a ti mesmo, né? Eu escrevo o que eu estou... Por exemplo, eu fiz agora umas nove crônicas sobre os apelidos da música brasileira. Não tem nenhuma importância isso, mas tem para mim. Claro, não, mas é interessante, Pacas. Não, para nós chamar... aqui também tem. Para nós sim. Pra nós eu vou chamar Severino Dias de Oliveira, se eu posso chamar Sivuca. Eu vou chamar Angenor de Oliveira, se eu posso chamar Cartola. Pelo amor de Deus. José Flores. Eu só discordo de você no seguinte. Nós não somos velhos, nós somos clássicos. Veja bem, um carro com 4 anos de uso é um carro velho. Já uma Mercedes 1930 é um clássico que não tem preço. Claro, claro, então claro. Nós somos clássicos, Roberto. Muito obrigado, eu não sabia que eu era isso. Não. Você é um clássico, eu tenho 68, também sou um clássico, Marco Antônio é novo. Eu quero um dia chegar a ser clássico e não ser um carro mal usado e cair aos pedaços. Vamos ver. Querido, mas você estava falando então da importância da música para ti. E assim, se o Roberto, que está conversando comigo agora, Roberto Santana, que está conversando comigo agora, pudesse se encontrar com o Roberto Santana, sei lá, com seus 18 anos, que estava largando a ideia que tinha na cabeça de virar ator shakespeariano, por exemplo. Se pudesse encontrar, o Roberto está falando comigo agora, se pudesse encontrar aquele Roberto lá que estava largando as artes dramáticas e daqui a pouco enveredando, né, pela música, pelos bastidores da música, que tipo de papo rolaria entre os dois? Se a gente pudesse dar uma escutadinha assim de leve, que tipo de papo rolaria? Marco, eu não mudaria nada na minha vida. Que bacana. Eu repetiria tudo com o maior prazer. Eu continuava namorador, casador, fazedor de filho, com netos que eu tenho lindos. Eu não mudaria nada. Olha, eu não fiz esse sucesso todo. Eu sei que eu fiz sucesso com muita gente e muitos discos. Eu sou um homem pobre, eu não tenho nada, eu não tenho uma aposentadoria. Eu vivo de doações de amigos. Você imagina isso? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Sabe por quê? Porque eu não roubei ninguém, eu não atropelei ninguém, eu não pisei ninguém para chegar onde eu cheguei. E quem me levou? O trem da música de Gonzaguinha, a festa, né? Eu quero ver o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Eu não ando só, eu vivo em boa companhia, disse o poeta Vinícius de Moraes. Essa é minha vida. Eu tenho meus defeitos, claro que tenho, mas até isso eu os repetiria também. Eu não quero ser diferente do que fui, eu não quero ser melhor nem pior, eu quero ser igual. Perfeito. O Juarez Fonseca, né, crítico musical aqui de Porto Alegre... Da maior importância. Provavelmente está ouvindo o programa, a gente se comunicou hoje antes do programa, umas horas antes, então só queria te avisar isso também. Querido, e também eu só queria aproveitar aqui, agradecer a Alexis Beraldo Smith, que é minha amiga, que ajuda na parte meio de tecnologia, já que eu sou um total asno nisso, e somos. Também tem uma pessoa, um pesquisador, que já conversou contigo há um tempo, fez entrevista contigo, o Emílio Pacheco, também de Porto Alegre, sim, também te deixou um grande abraço, e quero agradecer também pela força que ele também deu para mim hoje, tá? Então, querido, assim, ó... sei lá, eu queria agradecer de coração, não sou porta-voz, obviamente, do Rogério Alcântara, que está com a gente. É sim. Pode falar em nosso nome da rádio. Então, vou aproveitar, então, senão leva, ó. Falando, então, pelo João também, que eu tenho certeza que as minhas palavras vão ser as dele. Muito, muito obrigado pelo teu tempo, tá, querido? O tempo passou voando. Você é fantástico. Meu amigo, é o seguinte, eu... sou um gaúcho que nasci em Irará. Eu tenho referências como Juarez Fonseca, como Mário Quintana, como Geraldo Flack, como Jesus Iglesias, como Geraldo Schuller, o Barranco, que era meu quartel-general aí em Porto Alegre. Eu ficaria Barranco, Eu amanheci o dia com Geraldo e Jesus discutindo música, falando de grande arte. Grande Geraldo Flack. Porra, bicho. E Juarez é o homem que dedicou o jornalismo dele à música, às artes, aos amigos. Eu... gostaria muito de aproveitar o seu programa para agradecer a essas famílias. Eu acabei casando com uma gaúcha, rapaz. Eu fui casado com uma gaúcha há 11 anos. 11 e anos, dois filhos. 11 anos, demorou pra caralho. Querido, olha... Não, pera aí, Marco Antônio. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Roberto, você frequentava o Barranco e o Marco Antônio frequenta o La Barca. Isso é mentira. Ele não é da época do La Barca, o Roberto. Então, o La Barca é onde se reúne as meninas boas das más famílias com os meninos bons como o Marco Antônio, os meninos maus das boas famílias. Então, essa é a diferença. O João não nota que ele fica com o intuito de me sacanear, ele fica fazendo propaganda de graça para todo o Brasil desse lugar. Vão lá que vocês vão encontrar. Vocês vão lá que vão encontrar o Marco Antônio no primeiro andar com uma área envidraçada vindo todo, tá? Eu aconselharia aí pro Barranco, pelo menos você tem aquele carré de porco ao queijo que sai da frente. Mais propaganda. Ok. Querido, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá? A gente volta a se falar em off, em breve, eu quero te agradecer de novo, tá? Eu já tinha tentado outras vezes, a gente tinha um problema às vezes de comunicação no Facebook e tudo mais, mas mais uma vez, muito obrigado, tá, querido? Eu que agradeço, Marco, a você, a Showtime, a Porto Alegre, que me hospedou durante muito tempo, as mulheres gaúchas que me toleraram, sim. A música gaúcha que eu exigi de Cleito e Cledi, dos Almôndegas, a gravarem Carroça, como é o nome da música? Do Lupicínio. Ah, esqueci o nome, tô velho, esqueci. Agora eu vou lembrar, mas eu sei que eles gravaram, acho que foi no segundo trabalho que fizeste com eles. No Rádio de Bugalha, né? Isso, exatamente. O Zé Flávio, o maior guitarrista com quem eu já trabalhei, que fez uma música rock no quintal, que Zé fez Flávio parte da novela Saramandaia. Hein? Eu não falei que eu acho que ele mora até no bairro Azenha, se não me engano. Eu tenho um amigo que mora perto. Ele era da Azenha, ele era. Uhum. Ele era da Azenha. Olha, querido, olha, pois é, meus amigos. Sem palavras, cara, sem palavras mesmo. É emocionante a gente falar que está falando. Uma em um aula de vida. É, o João costuma, depois quando a gente conversa fora, assim, de ficar comentando esses momentos, assim, é incrível, porque é legal que a gente está gravando isso, né? Apesar de, claro, a intenção é para o pessoal ouvir ao vivo, mas são joias, literalmente, que está deixando para a gente aí, que, verdade, graças a Deus, tomara que vão ficar, acho que elas vão ficar aí muito mais tempo depois, quando já tiver, todo mundo tiver virado pó, correto, João? Não, você virar pó, porque eu sou eterno, eu nasci na Transilvânia. Eu nasci na Transilvânia, eu tenho hoje 2.300 e poucos anos. Ah, tá, tudo bem. Maravilha, maravilha. Então, a gente vai te liberar, então, querido. Muito obrigado, tá? Mais um uma vez, beijo, um Roberto. Beijo, Roberto. Abração a todos os ouvintes. Obrigado. Muito obrigado. Marco Antônio, parabéns mais uma vez, viu? Uma lição de vida, uma lição, obrigado, de história, querido. Uma lição de música. Fantástico. Tu me dá, obviamente, liberdade de ultrapassar o tempo, a gente não quer muito abusar, mas sabe como é que às vezes é complicado, né? Olha, eu só vou reclamar o seguinte, foi muito rápido. Vamos então, vamos, gente, né? pro pessoal que já tem gente escrevendo assim, tá, e o garimpo, então agora a gente tá aí, é outra parte do programa, como se fosse um programa diferente, a gente vai fazer um garimpo agora, começando nos anos 50, músicas completamente raras, né, João? Pra variar. Vamos, verdade, lá, João. Vamos embora. O Branco vai ter tradução hoje, coisa que eu não gosto, mas vamos lá. Vamos lá, Rogério. Tá. You're the greatest. You're the loving and you're the greatest. Number one, my friend. Highest hill, the wildest thrill, and so divine. And what makes it all so crazy is your mind, all mine. You're the greatest. You're too much for me. You're the latest. You're my symphony. Most supreme, the biggest dream, and oh so super fine. You're the greatest, yes, the greatest, and you're mine, all my symphony, the most supreme, the biggest dream, and oh so super fine. You're the greatest, yes, the greatest, and you're mine, oh mine, yes, you're mine. Depois você reclama, Marco Antônio. O problema é o seguinte, eu estava aqui de olhos fechados ouvindo essa música e vi assim... Só interrompendo, uma dessas vezes que eu escolhi, né, sempre a gente toca na íntegra, uma obscura, mas é que eu sei que adora as marimba, sim, tem bastante marimba nessa. Não, mas não é isso, eu estava aqui com olhos fechados e vi o Renzo encostado num canto com uma garrafa de uísque na mão, bêbado que nem uma vaca. Ai, gente, o Renzo você, fora, você no balcão fechando caixa do prostíbulo, o Paulo Passos sentado pensando, é exploração do lenocínio ou não? E o Ednardo, jogando aviõezinhos assim, voa aviãozinho, você que escolheu a música, porra! Você que escolheu a música! Você tá mantendo um pouco de dignidade esse programa, só um pouquinho. A gente tá no ano 50 então, tá? A gente ouviu aí o Esse programa é indigno mesmo. Pois é. Tentando, então, botar uma latinha de dignidade. Então, gente, essa canção que eu adoro, né? Também adorei. Depois é chamada You Are The Greatest. Traduzido para o João, né? Pergunta, João. Qual é a tradução? Você é o máximo. Obrigado. Você é tudo de bom. Puta... Você é grandioso. Ah, ou fantástico. Grandiosa. No caso, grandiosa ou cacete. Que infelizmente, né? Quer dizer, te ajuda sempre nessas horas da tradução, porque o inglês não tem feminino e masculino, né? Então, claro, mas tudo bem. Mas essa canção de 59 não fez sucesso, estilo bem... vozeirão, digamos assim, aquela pegada. O Bob Rydell, obviamente, era super fã do Sinatra, né? Mas um hit dele, quer dizer, nessa época aí, ele já era ídolo das garotas, ele era um teen idol, né? Tava em tudo que era programa, ele com seu topete, e sempre aquele estilo meio bom moço, mas ele como tem esse vozeirão, e é de origem italiana também, o nome dele verdadeiro é Roberto Luigi Ridarelli. Ele, que aconteceu, ele também queria de vez em quando não só lançar canções assim mais leves, sobre temas jovens, como ele também de vez em quando queria, né, com seu terninho, dar uma de crooner. Então essa aí, You're the Greatest, é dessas, obviamente, e a gente vai ver daqui a pouco uma canção de 1960, que o nome é Swinging School, ou seja, seria escola da farra, escola da diversão. Oba! E daqui a pouco a gente toca um trechinho, mas vou falar um pouquinho mais dele. Ele é de South Philly, ou seja, da Filadélfia, do lado sul da Filadélfia, amigo de quem? E hoje em dia ainda se apresenta com quem? Com Francis Avalone, também conhecido como Frank Avalon, e com um cara que o João ama, que é o Fabiano Forte, conhecido como Fabian. Desgraçado. Exatamente. Pois é. Maldito. Eles formam assim o trio de maiores ídolos teens, e dos adolescentes da virada dos 50 para os 60. Então eles estão até, se apresentam nos Estados Unidos, até o nome, só fazendo um link acidental, né, com o pessoal que a gente, com a nossa entrevista da semana passada, né, que a gente entrevistou o grande Ronaldo Correa dos Golden Boys. Eles estão se apresentando nos últimos anos, esse trio, que é o Fabian, o Frank Avalon e o Bobby Rydell, como The Golden Boys of Music. Então, basicamente, ele queria só falar um pouquinho, daqui a pouco, logo antes de tocar um pedaço do Swinging School, ele tinha o sonho de ser baterista em big bands. O Francis Avalone queria ser trompetista, e o pessoal estava perguntando, e o Fabian? Não, o Fabian era só belo, era só isso, só era boa pinta, e levemente desafinado. E como ele tem de origem italiana, ele gravou uma versão que fez bastante sucesso, às vezes, de Volare, né, o Bobby Rydell, e também ele, como ator, ele apareceu no filme Bye Bye Birdie, que em inglês era, em português era Adeus Amor, com a grande Anne Margaret. Supostamente até rolou um mini climinha entre eles, assim, ele disse que perdeu uma grande oportunidade de repente ter casado com ela. Mas ele lançou, um maior sucesso dele foi a canção Wild One, né, ou seja, o selvagem, seria tipo assim, o rebelde, e essa Swing School fez bastante sucesso, que a gente vai ver daqui a pouco, né, essa escola da faz, escola da diversão, porque ela fez parte da trilha sonora de um filme que no Brasil eu não consigo, eu procurei direto, semana passada, direto, mas eu acho que não, é um filme de 59 chamado Because They Are Young, e é um filme de colégio com alunos rebeldes, e o professor, o protagonista é interpretado pelo apresentador de TV e chefe, dono do American Bandstand, Dick Clark, e tem participação de um galã, João, que tu gostavas bastante, que é o Doug McClure, que fez muito, o Virginian, né, o virginiano, e também o seriado que esse eu me lembro bem, que era Switch, e em português era Controle Remoto. É. Um seriado bem legal, era, né, era aquele pacote dos detetives, era, né, tinha McCloud, Macmillan, né, pois é. E Columbo. Columbo. E o Columbo, exatamente. Columbo. Exatamente. Então, era, eu acho que... era Macmillan... E senhora. Era Macmillan e a esposa, né? Macmillan e senhora. Isso, Macmillan e senhora. Então, eu te dei. O McCloud era o Dennis Weaver, né? E tinha esse Switch, né? Que era o Anthony Franciosa e o Doug McClure. Então, querido, acho que vamos tocar um pouquinho então, dessa Swinging School aí, que é a pegada bem popzinho rock. Vamos rock. Lá, Rogério. Cool, school. É, essa aí já é bem... É, na verdade, ele é mais conhecido por esse tipo de canção, por essa pegada aí, do que aquela pegada bem cruda. Mas vamos para os anos 60, querido? Vamos. Vamos para onde você quiser, nós vamos. Tá, vamos lá. 69, canção de 69. Vamos lá. Vamos lá. You say you love me, baby, I'm glad. I feel so good now. I'm saving my love for you. Ooh, we'll be together. It won't be long. I'm gonna make you love. Essa tá mal de irmã, hein, Marco Antônio? Porra, meu. Tá pra nós. E o pirado é o seguinte, né, João? Essa é a irmã desconhecida. Ou seja, ele tipo assim, essa é a que não deu certo. Olha o nível, olha o nível. Gente, a gente tá na década de 60, essa canção de 69 não fez sucesso, não me perguntem por quê. O nome da cantora, Irma Franklin. Sim, irmã da Rita Franklin. O nome da canção agora é a parte que eu... Vamos lá, Marco Antônio. Eu não gosto disso. Tá. O nome é Saving My Love For You, ou seja, economizando, guardando o meu amor pra você. Obrigado, Marco Antônio, você não é gente boa. Não confundir com Saving All My Love For You, né, guardando todo o meu amor, que era uma canção que depois ficou famosa, bem melodramática, na minha opinião, com a Whitney Houston. Essa, então, Saving My Love For You, de 69, o maior hit dessa cantora Irma Franklin, e assim, o maior hit da carreira dela, mas não quer dizer que tenha sido um sucesso mesmo, foi mediano. É uma canção chamada Piece of My Heart. O pessoal deve estar ouvindo, deve estar pensando, pela, pedaço do meu coração, Piece of My Heart, peraí, não tem alguma coisa a ver com Janis Joplin? Sim, ela, a canção é de 67 e, tipo, em 68 a Janis Joplin gravou e fez um monte de sucesso. Então, ou seja, dá para dizer que assim, grande parte do dinheiro que recebeu a Irma Franklin foi por causa de que a canção, né, teve uma versão mais famosa. Mas a original é dela, a gente vai ouvir daqui a pouquinho um pedacinho. Ela é 4 anos mais velha que a mana Aretha, né, ela é falecida já. Tinha uma outra irmã também, né? Sim. Olha só, ela nasceu no Mississippi em 1938. Nossa Senhora! Morreu de câncer na garganta em 2002, com 64 anos. Desde criança cantava com a família e igreja batista, no caso, ela já tinha se mudado para o Michigan, né, para perto de Detroit, ou seja, ali é a melhora de vida, hein, João? Detroit, isso. Bem, não é grande coisa, mas vai. Pois é. Durante um bom tempo, ela foi backing vocal da irmã. Dá para ouvir bem a voz dela, até naquela que é provavelmente um dos maiores hits da Rita, Respect. A gente dá para sacar a voz da Irma no fundo. Esse Piece of My Heart, como eu falei, ficou mundialmente conhecido depois de um ano que ela gravou pela Janis Joplin. A Irma Franklin pode ser ouvida na personagem de um musical dirigido pelo grande ator John Turturro, um filme que eu adoro, um filme de 2005 chamado Romance e Cigarros. Era com o falecido James Gandolfini, que fazia, né, a família Soprano, e com o piradaço genial Christopher Walken. E também num seriado que eu sei que tu gostava, já conversou sobre isso, o The Wire. Muito! O seriado durou de 2002 até 2008, se eu não me engano. Então, querido, vamos tocar um pouquinho do Piece of My Heart? Vamos lá. Por favor, 67. Didn't I make you feel like you were the only man? Didn't I give you everything that a woman possibly can? But of all the love I give you, it's never enough. Eu tenho aqui uma... Eu não sei... Talvez ela não tenha feito sucesso, Marco, justamente por causa da irmã, né? É brabo, né? Quer dizer, assim, ó, complicado. Eu acho a voz dela ótima, tá? Mas eu sou obrigado a reconhecer, por favor, gente, não me crucifiquem, eu acho, assim, levemente, sabe o quê? Genérica. É. Né? Ou seja, no genérica de alto padrão, entendeu? Sim. Mas, tipo assim... Mas é, né, genérica. Ela, tu consegue imaginar mais 30... naquele ambiente ali, cantando como ela. A irmã dela... É outra coisa. Né, é outra coisa, né? Mas, por favor, essa cantora, eu acho ótimo. Acho ótimo mesmo. Mas, então, pois é, querido. Então, a gente, eu acho que pode ir para os anos 70, uma cantora que tu gosta, eu gosto também. Gosto muito dela. Se encavando uma canção que, infelizmente, eu acho que eu faço para me punir. Eu acho que eu velho tiro no pé. Eu não sei como eu consigo ficar de pé, na verdade, né? Sem os dedos de ambos os pés. Por quê? Porque a canção eu adoro, é obscura, mas ela tem um título meio sexy que eu vou ter que daqui a pouco traduzir, porque o João conscientemente... Meu inglês apaga quando você está no ar. Ele apaga, assim, em momentos assim que... Completamente. Então, vamos lá, João, por favor. Vamos lá. Música.

Ô, Marco Antônio. Fala, querido. Antes de nada, eu quero dizer para você que o Dr. Luiz Augusto, o nosso querido baiano, que é o coordenador do curso de Direito da Universidade do Vale do Paraíba, ligou aqui agora elogiando você, dizendo que a entrevista não foi só fantástica, como foi uma lição de vida, que é fantástico. Não, mas o crédito fica para nós, é todo do entrevistado. Não, o crédito é todo também de quem escolhe o entrevistado. Obrigado. O nome dele é Luiz? É, Luiz Augusto. Luiz Augusto, muito obrigado, valeu a força, querido. Não perde um programa e está encantado com isso, é o coordenador do curso de Direito aqui, e é por isso que a Showtime tem os ouvintes qualificados tem, viu? Pô, muito obrigado, o bravo sabe quem é, querido, ele dá esse elogio maravilhoso, e agora o momento... E logo depois vai ser eu traduzindo a letra da canção, título da canção. Por favor. Então não dá pra gente... O cara começa... um elogio desse me deixa meio nas alturas e logo vem o João e puxa. Eu já derrubo o cara você. Pela perna, né? Exatamente. Hã? Eu já te derrubo, é minha especialidade. Exatamente. A moral é essa, né? O cara começa a ficar meio flutuando, tu tem que puxar o carpete. Então você vai lá... Eu tô até tremendo, não sei por quê. Qual é o nome? Tá, a gente tá nos anos 70, o nome da cantora é Vicky Sue Robinson, Vicky, V-I-C-K-I. O João não tá nem querendo que eu fale da canção. Eu preciso saber. A canção de 79, o nome da canção é More Complete in the Nighttime. Traduzindo seria... sou mais completa na noite, durante o período noturno. Sou mais completo ou completa... Né? De novo, o inglês é um adjetivo complete, pode ser para homem ou para mulher. Mas eu estou tentando traduzir como se fosse... Né, porque é ela que canta, né, no caso. E, obviamente, daí fica essa situação patética que eu estou passando agora. Então, ela está falando basicamente que ela é mais completa no período da noite. Você né? Também, Marco? Eu tô falando, é metade do corpo só, sabe? Tipo assim, eu acho que é do umbigo para cima só, de tarde. Quando começa a escurecer, pronto. Aí sai da frente, lá vem gente. Né? Pois é. Essa pessoa não fez sucesso, acho que foi bem chique, não achou? Eu gostei. Pois é, bem chique. Eu sou suspeito, né? Eu gosto de tudo de Vicky Robinson. Não, pois é, exatamente. Essa canção não fez sucesso, é de 79. Falar um pouco dela. Ela nasceu em 1954, em maio de 54, no Harlem, em Nova York. Faleceu em Connecticut, com apenas 45 anos, em 2000, de câncer. Filha de um ator afro-americano chamado Bill Robinson. Ele fez vários filmes com a Shirley Temple. Fez a Pequena Rebelde, fez Sonho de Moça, Anjo da Felicidade e outros. E a mãe dela era cantora de música folk, era Mary Ann o nome da mãe dela. Ela tinha sangue indígena, negro e também branco. Ela fez Hair, né, o grande musical, só que na Broadway, e na época que o Richard Gere era do elenco do Hair, ou seja, antes de virar superaço de cinema. Faz tempo, hein? Faz tempo, exatamente. Depois, acho que foi lá por 69 que ela fez até, porque, se eu não me engano, a peça começou em 67 e, obviamente, só foi adaptada para o cinema, acho que lá por 78. Fez uma pontinha, né, como eu falei, no Hair, como uma participação como a hippie, e ela, infelizmente, faleceu super jovem, né, ela era super fã do grupo Foundations, que a gente gosta, pacas, fez versão de canção deles até, e, como eu falei, faleceu em Connecticut. Ela também trabalhou como atriz, e fez até filme com Robert Mitchum e a Brenda Vaccaro, e ela era muito popular na África do Sul. Então vamos tocar um trechinho do maior hit dela e daqui a pouco eu traduzo. Essa no primeiro não vamos desmoralizar muito traduzindo. Não, essa é não. Pouco, essa é pouco. É pouca coisa. Vamos lá. Ai, meu Deus. To hit percussion, turn it up. o nome da música, Marco Antônio? Essa canção é de 76, Turn the Beat Around. Traduzida a expressão seria mais ou menos assim, vire esse ritmo, torne esse ritmo, faça esse ritmo ficar em sua vantagem, ou seja, pro seu lado, né? Ou seja, aproveite, tome conta... tome conta desse ritmo, faça esse pique ficar. Não adianta, João. A desmoralização já foi. Qualquer coisa agora, se fosse, sabe, se eu tivesse que traduzir Macho Man, seria pouca coisa. Depois do. Se eu sou mais completa depois da meia-noite, depois da noite, é bravo demais. Falou assim, eu tô gaguejando, parece que eu comecei ontem. Mas não adianta. Sabe como é que é, João? Esses momentos são só a primeira vez, né? Esses momentos são sempre a primeira vez. Né? Eu reconheço, Marco Antônio, que eu sou um canalha. Eu reconheço. Ai, meu Deus do céu. A Vicky Sue Robinson pode ser ouvida em trilha sonora de filmes como Os Últimos Embalos da Disco e também no mais recente com o... esqueci o nome do ator, obviamente, vergonhosamente, o filme chamado The Martian, Perdido em Marte. É aquele do grupo ali do amigaço do Ben Affleck. Poxa, que vez. Matt Damon. É o filme que ele vai pra Marte, fica perdido lá no planeta. É amigão do Caixa d'Água, né? Caixa. Desculpa. É só olhar o cabeção do Ben Affleck que você vê que é Caixa d'Água. Tá. Pois é. É amigão do Caixa d'Água, como o João falou, do Ben Affleck. É o Matt Damon, que é o astro do filme The Martian, que conta na trilha sonora com canção da. Vicky Sue Robinson. Então, agora a gente pode entrar nos anos 80, por favor, querido. Vamos 83 lá. 83 para 84, a canção. Marquinho. Tá, pois é, a gente tá nos anos 80, somos esse grupo Ultravox, ou Ultravox, o nome da canção When the Time Will Come, ou seja, quando a hora chegar, quando o momento chegar, é uma canção da virada de 83 para 84, não é muito estilo que eu gosto, porque é um pouquinho eletrônico demais pro meu gosto, mas esse grupo fez muito sucesso com uma canção chamada Viena, isso em homenagem à capital da Áustria, a canção de 1980. Uma banda britânica de pop, pós-punk, com um pouco de new wave, aquele estilo meio pré-tecno, na época era chamado até de synth-pop, né, que era um pop com sintetizadores. No começo da carreira, eles foram produzidos pela equipe alemã responsável por muita coisa do grupo alemão Kraftwerk, fez um pouco de sucesso no Brasil, até o Kraftwerk. Esse grupo começou em 73 com o nome Tiger Lily, ou Tiger Lily, e entre 80 até 86 eles tiveram 7 discos na lista dos top 10, dos discos mais tocados, e 17 compactos na lista dos top 40, ou seja, dos 40 mais, dos compactos mais ouvidos, e isso no, nas paradas do Reino Unido. O vocalista Joey Fox saiu em 79 e foi substituído pelo Mid-Year, que também teve uma carreira solo. Depois, o Mid-Year ficou de 2008 depois até 2003, a banda saindo e voltando, eles até fizeram um tour com Simple Minds, por sinal acho uma banda bem superior, fizeram shows esporádicos, mas daí a questão de 3 anos eles anunciaram que não vão mais voltar. Vários trabalhos, como eu falei, deles foram produzidos com alemães na equipe. Uma das razões principais é porque depois da Inglaterra, o maior público deles era na Alemanha Ocidental. E vale dizer que eles investiram muito em videoclipes, né? São bem aquele, uma banda assim, bem aquelas dos anos 80, jogavam muito com o lance do visual, da moda e tudo mais. Eles, dá para dizer que praticamente depois do Duran Duran foi, de repente, entre os 5 grupos depois do Duran Duran que mais fizeram investir em videoclipe. Tanto que um diretor chamado Russell Mulcahy, que é australiano e fez o Highlander e Highlander 2, até o Highlander 2 até foi feito na Argentina, esse cara dirigiu vários dos clipes para o Duran Duran e dirigiu o clipe da canção Viena, que a gente vai ouvir agora, por favor. Canção de 1980. Vamos lá ouvir Viena. Ela é chatinha, mas fez muito sucesso. Marco Antônio. Pois é, esse grupo Ultravox pode ser ouvido em trilhas sonoras, por exemplo, do seriado Miami Vice, e também num videogame chamado Game Metal Gear Solid 5. Né? O nome do videogame é Metal Gear Solid 5. O game é, obviamente, um videogame, então obviamente não faz parte do título. Metal Gear Solid 5. Uma do Rizizinha, que eu fiz, ele já tinha, obviamente, tocado em outros programas, em outros dois programas, canções obscuras do Bobby Rydell. Mas, e eu tinha comentado uma coisa naquela época, que eu acho que até importante de comentar aqui, e eu esqueci, me perdoe, quando eu estava no bloco, subbloco dos anos 50, é que, obviamente, aquela escola, aquela high school do filme Grease, o filme da brilhantina Rydell High School, obviamente, é uma brincadeira em cima do Bobby Rydell, que foi muito popular na época que o filme se passa, né? Ou seja, na virada dos 50 para os 60, começo dos anos 60. Então, no filme aquele com o maravilhoso, aquele clássico, maravilhoso John Travolta, Olivia Newton-John, Sid Caesar e tudo mais, o nome da escola deles é Rydell High School. E, obviamente, é uma homenagem ao Bobby Rydell. Então, querido, assim, ó, ufa! Muito obrigado até mesmo. Até a semana. Eu te aviso antes. Quase legal. Certo que na segunda que vem tudo bem, tá? E eu já tô correndo atrás da máquina de novo. Obrigado de novo pela tua atenção, tá? Beijo, Marco Antônio. Obrigado. Beijo, gente, pelo valeu. Programa. Tchau. Beijo, querido. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Brazinha do Espaço, Cloroquina Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. E o Rogério é o medicamento ideal para o Bolsonaro. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.